quantas saudades eu tive de ti. Amor, redobre com as saudades. Tu és para mim o doce toque das trindades. Muito bom dia a todos os ouvintes. Talvez me conheçam, aqui está de regresso, que é o título da canção que acabamos de ouvir, o Agostinho, com mais uma emissão MAD em Portugal. Uma emissão única, penso eu, para hoje. Como já sabem, do passado, que esta emissão existiu há alguns anos, o tema é principalmente música. Muita música portuguesa, por vezes música já com muitos anos, mas sempre agradável de ouvir. Hoje é o sábado 21 de setembro de 2019, temperatura lá fora já 13 graus e previsão de 29. É o verão. Mas por enquanto vamos acordar devagarinho. Guitarra toca baixinho e alguém pode escutar. Só ela deve entender, só ela deve saber que estou falando de amor. Cantam os grilos no campo e um pássaro no ramo. Ninguém dorme nesta noite, e menos ela que agora escuta um riacho e suspira. Lua parada no céu, o vagalume que passa. Guitarra minha, toca baixinho e mesmo com a mão incerta, toca guitarra, que é hora. Quente, mas a noite espera por nós. A noite está tão serena, eu dormindo em seu seio. Deus, como bate o coração. A gente sonha e agora dorme guitarra, que é hora. É hora de dar todo o bem que há no meu peito, dizer Deus também tenho direito. Espera, é hora. Música. guitarra toca baixinho, ora uma versão de Francisco José. Sempre agradável de ouvir a esta hora da manhã. Espero que estejam todos já bem acordados aqui à escuta da Rádio Arco-Íris e hoje na presença do Agostinho com mais um Made in Portugal. Vai ser música, anedotas, talvez ainda se lembrem, lá para as 10 horas, anedotas e depois uns minutos de música infantil também. Por isso, acordem os meninos lá para as 10 e um quarto. Made in Portugal é viajar por Portugal, sem dúvida, e vamos até Trás-os-Montes. Eu só vivi 15 anos lá na aldeia. Já me esqueci da gente que lá vivia. Hoje eu recordo meu pai e minha mãe, da gente que lá morava. Hoje não vive ninguém. A tia Albina era a dona da taberna, fiava a gente da terra. Hoje não via ninguém. Oh, minha aldeia, tu para mim és a primeira conhecida em Trás-os-Montes pela maior castanheira. Para Portugal, para o meu país, canto atrás os montes onde o povo é feliz. Canto ao Nordeste, Portugal me chama. Canto atrás os montes, canto a alma transmontana. Canto a Portugal, canto ao meu país, canto atrás os montes onde o povo é feliz. Canto ao Nordeste, Portugal me chama. Canto atrás os montes, canto a alma transcendente. Na minha aldeia tanta coisa se passou, mas hoje em dia ali não se passa nada, porque os velhinhos já se foram embora e os que lá ficaram não se lembram de nada. A minha aldeia para mim é a mais bela, onde minha mãe morava, mesmo em frente da capela. Oh, minha aldeia, eu em ti falo sem medo, tanta gente te recorda em dia de São Pedro. Canta Portugal, canta ao meu país, canta atrás os montes onde um povo é feliz. Canto ao Nordeste, Portugal me chama. Canta atrás os montes, canta a alma transmontana. Canta Portugal, canta ao meu país, canta atrás os montes onde um povo é feliz. Canto ao Nordeste, Portugal me chama. Canta atrás os montes, canta a alma transmontana. Canto a Portugal, canto ao meu país, canto atrás os montes onde um povo é feliz. Canto ao Nordeste, Portugal me chama. Canto atrás os montes, canto a alma transmontana. Canto a Portugal, canto ao meu país, canto atrás os montes onde um povo é feliz. Canto ao Nordeste, Portugal me chama. Canto atrás os montes, canto a alma transmontana. Canto da pedra, ainda lá hei de voltar. Ainda lá hei de voltar, levar um ramo de cravos para o santinho cheirar. Para o santinho cheirar, já fui ao senhor da pedra, ainda lá hei de voltar. O caminho para estar, se não fossem os milagres, já lá não ia ninguém. Já lá não ia ninguém, meu rico senhor da pedra, o caminho para estar. São 9:20 já quase aqui na vossa rádio, na presença do Agostinho. Ora então, hoje é sábado, ainda estamos em setembro. Isto parece quase verão, vamos ouvir o mês de setembro. Sabendo a nostalgia, a brisa bem salgada, a praia está vazia, desenhada. As sombras vão cair, o sol já me anoitece, só sinto a areia fina que arrefece. Setembro foi um mês de eternidade. Setembro sabe amar e a saudade. As memórias que teço, não esqueço esse encantado verão que me deixou ancorado só na sua. Em cinza, no longe em que se perde, o mar já não se veste de verde.

em meu redor, quando vejo raparigas, canções de amor, eu gosto de lhes cantar. Se elas quisessem tocar beijos de cantigas, eu cantaria sempre, sempre, sem parar. Se elas quisessem trocar beijos por cantigas, eu cantaria sempre, sempre, sem parar. Lá vai mais uma cantiga, lá vem mais um beijo teu. Lá vai mais uma cantiga, lá vem mais um beijo teu. Obrigado, rapariga, desse beijo gostei eu. De uma canção e vê-se o beijo cresceu e entre nós canta feição. Pois um beijo cantadinho terá outro paladar, dá outro beijo amorzinho que eu vou de novo cantar. Lá vai mais uma cantiga, lá vem mais um beijo teu. Mais uma cantiga, lá vem mais um beijo teu. Obrigado, rapariga, desse beijo gostei. Obrigado, rapariga, desse beijo gostei. Gosto de lhes cantar. Se elas quisessem trocar beijos por cantigas, eu cantaria sempre, sempre, sem parar. Se elas quisessem trocar beijos por cantigas, eu cantaria sempre, sempre, sem parar. E então vamos continuando com mais uma cantiga, com uma canção que acabamos de ouvir, do António Mafra. Não esquecer que atualmente está a decorrer o Festival da Luar aqui em Orleans, que tem lugar todos os dois anos. E em 2009, o convidado de honra, como todos sabem, foi Portugal. Portugal espetacular, com a presença de, se não estou enganado, 12 barcos. Um deles com 21 metros de comprimento. Veio desde o Moliceiro, ali dos lados de Aveiro, até então, como se chama, aqueles barcos lá no Vinho do Porto, que estão no Douro, todos sabem, ninguém pode passar sem os ver. E também havia aqui malta do Seixal, que representava a marinha fluvial. Vamos ficar com a canção do Seixal, se ela quiser. Que vila tão boa, és terra que eu tanto invejo. Estás virada para Lisboa, nesse estuário do Tejo. Estás virada para Lisboa, nesse estuário do Tejo. Diz assim a natureza, seres bela e atraente, toda essa tua beleza faz inveja a muita gente. Toda essa tua beleza faz inveja a muita gente. Tem uns moinhos de maré, o país não há igual. Diz a todos o que é a Bahia do Seixal. Tem uns moinhos de maré, no país não há igual. Diz a todos o que é a Bahia do Seixal. Tu gente hospitaleira, dão-te a beleza final. No distrito és a primeira, linda Vila do Seixal. No distrito és a primeira, linda Vila do Seixal. Banhada pelo Rio Judeu, que desagua no Tejo, quem o afirma sou eu, um filho do Alentejo. Quem o afirma sou eu, um filho do Alentejo. Tens moinhos de maré, no país não há igual. Diz a todos o que é a Bahia do Seixal. Tens moinhos de maré, no país não há igual. Diz a todos. Fronteiras, a minha vida é só trabalhar. Dos meus amigos guardo as saudades, da minha terra eu vivo a sonhar. Mas neste mundo português é mesmo assim, sempre distante, nunca esqueço o seu lugar. E à noitinha o coração só chora, e há uma lágrima sempre a acompanhar. Somos diferentes, seja homem ou mulher, nosso país e a linda nação. De alma e coração sou português, sou português, sou português. Onde haja fado há sempre essa paixão. Há um português de coração, de alma e coração. Sou português, sou português, sou português. Onde haja romaria há tradição. Há um sou imigrante, passei fronteiras, a minha vida é só trabalhar. Dos meus amigos guardo as saudades, da minha terra eu vivo a sonhar. Mas neste mundo português é mesmo assim, sempre distante, nunca esqueço o seu lugar. E à noitinha o coração só chora, e há uma lágrima sempre a acompanhar. Somos diferentes, seja homem ou mulher, os portugueses não são um povo qualquer. Somos assim, temos no coração nosso país e a linda nação. De alma e coração sou português, fado há sempre essa paixão. Há um português de coração, de alma e coração. Sou português, sou português, sou português. Onde haja romaria há tradição. Há um português de coração. Há tradição, há um português de coração. E somos quase todos portugueses à escuta da rádio Arco-Íris, sem dúvida também muitos franceses e outros. Não estou enganados, não. Não é a Cristina que está hoje, é o Agostinho que está aqui no lugar da Cristina. E com a emissão MAD em Portugal, muita música portuguesa. falta a tua confissão. Falta o meu beija-mão. E no domingo na ribeira, em Cascais ou no Funchal, as sondagens

já está na hora da balada. Amanhã, meu rico patrão, amanhã vai ser dia de fara. Dou-lhe a minha demissão, vou viver só da minha guitarra. Blues, ora, em português é coisa, não é muito comum, é coisa rara. E então já são 10 horas e 3, 4 minutos, como eu já disse, como era nos últimos anos, vai, vamos ouvir algumas anedotas. E então isto aqui, alguns problemas técnicos, porque já não estou habituado a isto. Vamos lá ver isto. Ora. Um índio pequenino diz para a mãe: mamã, porquê é que os brancos têm nomes bonitos e nós temos nomes feios? Meu filho, é quando o teu primeiro irmão nasceu, estava um boi sentado. Portanto, passou-se a chamar boi sentado. O teu segundo irmão nasceu, nessa altura deu um trevão. Portanto, passou-se a chamar trevão. Estás a ouvir, camisinha rota? Então, sabem-me dizer se jacaré não sei a cu anda, mas como não anda, fica sem cu. Ora, então lá vai. Vamos começar agora numa boa. Dois bêbados, um à frente e outro atrás, que não se conheciam de lado nenhum. Dizia ao bêbado da frente: se eu fosse primeiro-ministro, o vinho era de borla para toda a gente. Se eu fosse primeiro-ministro, cada trabalhador tinha um autocarro à porta para ir para o emprego. Se eu fosse primeiro-ministro, os inquilinos não pagavam renda nenhuma. Estava um buraco de umas obras, o gajo não viu, caiu lá para dentro. Diz o outro, lembra-te que vinha atrás. Sempre a mesma merda, vejam lá. E um governo que me interessava já caiu. Ora, há um tipo com uma grande bobadeira que vai de carro e vai na faixa contrária e eram os outros todos a apitar e o gajo desvia-se de um, desvia-se de outro, mas ia sempre na faixa contrária e aparece um polícia e diz: para onde é que o senhor vai? Eu vou para a festa, mas pelo que eu estou a ver está tudo a vir para cá. Então lá vai depois desta outra. Há um senhor que se anda a fazer a uma senhora 6 meses. E ao fim de 6 meses diz ela: amanhã às 9 horas esteja na minha casa, toma lá este cartão. Oh, o gajo, sei lá, e o que é que o homem comeu? Amendoim, piripir, cozido à portuguesa, nozes, aquilo que dizem que dá potência. Comeu uma data daquilo, levou toda a noite, ia comer sobre a madrugada. Era só... Era casa de banho, casa de banho. E então, à hora marcada, lá estava o gajo. E o gajo chegou lá e disse: já cá estou eu. Ela já estava preparada. Quando o gajo se ia deitar, dizia: olha, espere um bocadinho que eu vou à casa de banho. Foi à casa de banho. Veio dizer: bom, agora já deve dar. Ajeite-se. Aqui começou a ajeitar, esperou um bocadinho para ver se não era rebato falso. E ele: olha, eu já venho. Casa de banho outra vez. Bom, o homem ia-se desfazendo. Concluindo, diz ele: olha, hoje não dá. Tenho paciência, mas hoje não dá. E vai-se embora. No outro dia, essa senhora está com uma colega e aparece o gajo. A senhora ia apresenta à colega. Ele foi-se embora, diz a colega: que homem! Ai, que homem! Ai, apertou-me a mão. Eu até fiquei desnorteada. Que homem, diz outro. Homem, andou atrás de mim 6 meses para lá e cagar a casa. Ora, há uma coisa que eu quero explicar. Eu conto muita anedota de negros e de ciganos. Em cassete alguma é com a intenção de ofender. E muito menos a raça cigana, que é uma raça que eu tenho muito respeito e tenho largos amigos. Portanto, não haja qualquer coisa de mal entendido, que eu tento sempre não ofender nem ciganos nem negros. É esta a minha vida e tenho que compreender que todos nós temos uma vida para sobreviver. 2 ciganos na tropa. Diz o capitão Bruno: anda cá, tu como é que te chamas? Ah, meu capitão, eu sou Lelo. Olha lá, Lelo, vês aquilo que está ali a se esfraldar ao vento? Sim, senhora, aquilo é a bandeira portuguesa. E mais? Mais nada. Não, aquilo é a tua mãe. Para que é que está brincando? A minha mãe está em casa. Não, aquilo é a tua mãe, pátria. Por aquilo dás o sangue, dás a alma, dás o fígado, dás o coração e aí dás o baço. Ah, e que depois o que é que eu ponho dentro do corpo? Não, senhor, aquilo é a tua mãe, não te esqueces, não. Está bem, meu capitão. Chamou o outro que era primo do Lelo. Olha lá, chega aqui. Diga-me, capitão, sabes o que é aquilo? Sim, sim, senhora, é a mãe do meu primo Lelo. Há um ministro de Moçambique que veio a Lisboa e andou por aí com a comitiva dele e às tantas ali na barrada deram-lhe um leitãozinho vivo e ele entregou a um membro da comitiva. Quando chegaram a Moçambique, diz-lhe o membro da comitiva: ah, senhores ministros, aonde vai pôr os porcos? E o gajo: bota-me no meu quarto. E o cheiro? O gajo habitua-se. Duas bichas. Dois homens que não são homens, mas também não são mulheres. Encontram-se e um está em cima de uma palmeira. Diz a outra cá de baixo: ai, Ambrósia! Ai, que vais cair disso! Ai, o que estás a comer? Diz outra lá de cima: estou a comer figos. Ah, figos em cima de uma palmeira. Eu comprei 1 quilo como os outros querem, não é? Ora, anedotas para rir e com um fundo de música a fado, não sei porquê. Problemas técnicos, mas isto não é desagradável. Rir é sempre bom para a saúde e então são horas da música infantil. Sem crer-se Muito bom dia a todas as meninas, a todos os meninos que estão à escuta da Rádio Arco-Íris e aqui com a presença do Agostinho. Música infantil é só para vocês. Acabaram de ouvir esta linda manhã, pois está um lindo sol e eu sei que a escola também já começou. Penso que tenha corrido tudo bem. Vamos ouvir uma canção que o tema é a escola. Se ela quiser, não é que isto... Aqui há alguns problemas técnicos. Vamos lá ver isto. Escola, encontrar os amigos, não é verdade? E agora uma canção para os meninos, e também para as meninas, não é? Sobre a bola, todos sabem, Portugal está a jogar para se qualificar para o Euro 2020. Os últimos jogos foram espetaculares, por exemplo, aquele 4-1, já nem sei, foi, mas foi 5-1, contra a Lituânia, se não estou enganado. Bom, uma canção que fala sobre a bola, que é para todos. pais que todos gostam de bola, não é verdade? A seguir, e para acabar aqui esta parte infantil, esta é especialmente para as meninas que estiveram de férias e que estiveram na praia. Uma boa semana a todos os meninos e meninas na escola. E depois vamos continuar com a nossa música tradicional portuguesa. Meninos, jantar, já vamos! Não há nada disto. Gosta de armar em bom. Pensa que é esperto e que tem um ar de bom tom. E tem a mania de que é muito elegante. Diz que não é nenhum elefante. Arma sempre lento e lança logo um grunhido. Tem as patas altas e um andar muito mexido. Já anda na guerra e nunca foi vencido. Mas é muito convencido. E diz com o ar mais superior que só lhe falta ser doutor. Yeah. já são 10 horas quase e meia, 10 horas e 27 ou 28, sempre aqui com o Agostinho, hoje no lugar da Cristina. Muita música portuguesa. O telefone, eu sei que há aqui alguns problemas. Está aqui um telefone, mas só que eu não o posso ouvir com o casco nas orelhas. Por isso, se alguém chamou, eu não ouço. Então, vamos continuando com a nossa música portuguesa. Saí da minha terra em busca do meu destino e levava na minha alma mulher, família e amigos. E cruzando mil fronteiras andei por muitos caminhos e eu sempre fui deixando o meu coração de partido. À minha terra voltarei, à minha terra voltarei. Terra para sempre junto à minha gente regressarei. E sofri a nostalgia e a solidão do inverno. Porém sofre mais quem tem que renunciar a um sonho. E aprendi a amar a gente de outros povos e raças, mas o meu maior desejo será regressar a casa. À minha terra voltarei, à minha terra voltarei, à minha terra para sempre junto à minha gente. À minha terra voltarei, à minha terra voltarei, à minha terra para sempre junto à minha gente regressarei. Graças à vida que me levou ao mundo inteiro, e hoje dou graças à sorte por ter sido aventureiro. Eu saí da minha terra em busca do meu destino. Quando voltar para sempre tenho o meu sonho cumprido. À minha terra voltarei, à minha terra voltarei, para sempre junto à minha gente regressarei. À minha terra voltarei, à minha terra voltarei, à minha terra para sempre junto à minha gente regressarei. Eu saí da minha terra em busca do meu destino e levava na minha alma mulher, família e amigos. E cruzando mil fronteiras andei por muitos caminhos. E eu sempre fui deixando meu coração repartido. À minha terra voltarei, à minha terra voltarei, à minha terra para sempre junto à minha gente. Pois é verdade, à minha terra voltarei dentro de algum tempo, não falta muito. E agora, uma canção destinada a alguém que vocês conhecem aqui na rádio, que é a Ana a Maia, que fez uma emissão durante alguns anos, As Manhãs da Ana, Les Matins de Ana. Para ela esta canção e com um grande beijinho. Essa canção no rádio, vai ver que sou eu que estou te chamando. Tô com saudade, te quero em meus braços. Pode ligar, eu já tô te esperando. Não posso dizer meu nome, tu sabes, nem mesmo o seu eu não posso dizer. Mas esse locutor é nosso amigo, sabe que eu sou feliz só contigo. Toca no rádio a nossa canção e diz: ligue pra ele, ele quer ver você. 99 e alguma coisa, é nesse telefone que estou. 99 e alguma coisa, me liga meu amor que eu vou. Todo dia é o teu sorriso que me faz tão bem. Minha felicidade depende da sua. Meu corpo te quer e eu te quero também. Tirar do meu pensamento eu não quero nossos momentos felizes, porque o nosso amor é uma canção tão bela. Todos os dias nós cantamos ela. Somos amantes, somos amados. Te quero ao meu lado, te quero também. 99 e alguma coisa, é nesse telefone que estou. 99 e alguma coisa, me liga meu amor que eu vou. Das flores, com uma moça eu dancei. Era mais linda que as flores, dançando me apaixonei. Naquela valsa das flores, ela comigo a rodar, lhe confessei meu amor, fiz os seus olhos chorar. E com o coração ferido, ela disse: querido, eu já me casei. Para não me dar esperança, mostrou-me a aliança na mão que apoguei. Casamento é sagrado, ela casou sem amor, mas não podia trair pra consolar minha dor. E com a valsa das flores, soltou-se dos braços meus, tão carinhosa me olhou, chorando me disse adeus. Hoje toca a valsa das flores, são tantos amores alegre a rodar. Uma moça me entrega uma flor e eu lembro aquele amor que não vai mais voltar. Não posso esquecer aquele amor proibido. Sei que no seu pensamento também não fui esquecido. São longas noites pra mim, os dias maiores são. tirar ela do meu coração. Hoje toca a valsa das flores, são tantos amores alegre a rodar. Uma moça me entrega uma flor e eu lembro aquele amor que não vai mais voltar. É de valsa, já dá vontade de dançar, não é verdade? A seguir, uma música destinada a todos os pais e todas as mães que estão à escuta. Mais linda que vi, é a única santa que eu conheci. Seus braços são ninho, lá me sinto bem e encontro o carinho e o amor de uma mãe. Meu pai, minha mãe, quem eu mais gosto. Merecias medalhas com amor douradas por tantas batalhas para não me faltar nada. Meu pai, minha mãe, um casal aquilo que

O primeiro baile, depois das férias, é na sala de Montição, em Saint-Jean-le-Blanc, com o grupo Capa Negra e o artista Fernando Correia Marques. Sábado, 28 de setembro, a sua presença é bem-vinda. Se tu procuras um par, não podes ficar a olhar, porque as mulheres não são tantas. Ganha coragem e vai, agarra quem gostas mais, mas não a deixes fugir. Aí ficas a noite inteira abraçadinho a ela, a dançar e a sorrir. Agarra, agarra que é bom, e vai tirar-lhe o batom, leva para dançar contigo. E no calor da paixão, entrega-lhe o coração. Que essa... A festa já começou, vai toda a gente dançar. Dá um saltinho para a frente, põe as tuas mãos no ar. A festa é só nossa, tu também vais aprender. Mete as mãos nos joelhinhos, para a direita uns passinhos, todo mundo vai mexer. E vira para a direita, e vira para a esquerda, põe as mãozinhas no ar. Sinto o corpo balançar, e agora para. A festa já começou, vai toda a gente dançar. Dá um saltinho para a frente, põe as tuas mãos no ar. A festa é só nossa, tu também vais aprender. Mete as mãos nos joelhinhos, para a direita uns passinhos, todo mundo vai mexer. E vira para a direita, e vira para a esquerda, põe as mãozinhas no ar. Sinto o corpo balançar, e agora para baixo, e agora para cima. Para o menino e para a menina. A festa já começou, anda para a roda dançar. Mexe, mexe o corpinho, sempre sem parar. Põe a mão na cinturinha, a cabeça a abanar. Roda só mais um pouquinho, mete as mãos no ar. A festa já começou, anda para a roda dançar. Mexe, mexe o festas, tantas festas que eu vi em agosto, não é verdade? Já começaram, já acabaram e vão continuar. E o verão, em alguns locais, sobretudo à beira d'água, por vezes, muitas melgas, muitos mosquitos, que é o tema da canção de Rui Veloso. Música.

ficar um canto e não me mexer. Mais uma vez vou seguir todos os teus caminhos, fugir fingindo que me vês sorrir, para te fitar quando eu puder. Eu quero ser personagem de banda desenhada, onde me assumo numa cena errada e em que todos me vão descobrir. Quero ficar um pouco mais dentro do teu casulo. Faço de conta que sou teu e tu és meu assunto, onde me entrego e tu te dás a conhecer. Que ninguém vá onde vou, nunca estás onde estou. Que ninguém vá de quem falou, nunca digas. Próxima vez eu vou querer toda a tua atenção. Eu vou esperar que me estendas a mão e que me deixes cair a seguir. Mais que uma vez puseste à prova o teu sexto sentir. Depois dás o dito por não dito, como eu gostava de te compreender. Do teu problema, participando nesse mesmo esquema que só tu sabes entender. Queria ter só um pouco desse teu talento. Tiro as vogais e ponho os acentos. Estou preparado para o que der e vier. Que ninguém vá onde vou, nunca está. Pedro Paes, a seguir uma canção que se intitula Vou-te Levar, assim um bocadinho mexida. Estavas ali como quem espera alguém chegar, cabeça baixa como quem não quer olhar. Tinhas em ti uma luz que te refletia, passei por ti e fingi que não te via. Mas a luz que emanavas ficou em mim mesmo quando já não estavas. Quis disfarçar, mas a luz que emanavas ficou em mim mesmo quando já não estava. Então parei, voltei, precisava te encontrar. Olhei para ti, esperei que me desses um sinal chegar, cabeça baixa como quem não quer olhar. Tinhas em ti uma luz que te refletia. Passei por ti, fingi que não te via. Então parei, voltei, precisava te encontrar. Olhei para ti, esperei, me desses um sinal Agora vamos continuar com uma canção para um amigo que está à escuta lá em Portugal, chama-se Artur, e é um amigo da pesca, um marinheiro. Vai, marinheiro, vai, vai. Vai, marinheiro, vai, vai. Do marinheiro não é lavada no rio. Vai, marinheiro, vai, vai, vai buscar a Laurindinha. Vai, marinheiro, vai, vai, ela é tua, não é minha. Oh, lua da meia-noite e a lumia cá para baixo, eu perdi o marinheiro às escuras, não no acho. Às escuras, não no acho. Às escuras, não no acho. Oh, lua da meia-noite e a lumia cá para baixo. Vai, marinheiro, vai, vai, vai buscar a lá. Vai, marinheiro, vai, vai, ela é tua, não é minha. Vai, marinheiro, vai, vai, vai buscar a Laurindinha. Vai, marinheiro, vai, vai, ela é tua, não é minha. Vai, marinheiro, vai, vai, vai buscar. Sempre que o amor me quiser, basta fazer-me um sinal. Soprado na brisa do mar, ou num raio de sol, ou num raio de sol. Sempre que o amor me quiser, sei que não vou dizer não. Resta-me para onde ele for e esquecer-me de mim, e esquecer-me de mim. Como uma chama que se esquece Então, vamos continuando com a música portuguesa e sempre mudando de ritmos. Vamos agora ficar com, para todos aqueles que gostam, do Paulo Gonzo. Se quiseres, até nem falo, ouço só o que dizes. Vem deitar-te no meu colo e diz tudo o que quiseres. Fico até adormecer. Se quiseres, mando calar o vento que vem do mar, rasgando a noite crua. Ou então, se preferires, só para te distrair, eu faço dançar a lua. Fico até adormecer. Ah, fecha os olhos se quiseres. Até adormeceres. Fora as tuas penas pela janela para o rio. Se quiseres, eu fico apenas até ver-se tu serenas a proteger-te do frio. Veja os olhos se quiseres. Nunca sairá daqui. Fecha os olhos se quiseres. Fico até adormeceres. Nunca sairá daqui. Fico enquanto tu quiseres. Só até adormeceres. Nunca sairá daqui. Nunca sairá daqui. Nunca sairá daqui. Se alguma vez te parecer ouvir coisas sem sentido, não ligues, sou eu a dizer que quero ficar contigo. E apenas obedeço com as artes que conheço ao princípio ativo que rege desde o começo e mantém o mundo vivo. Se alguma vez me vis fazer figuras teatrais dignas de um palhaço pobre, sou eu a dançar a mais nobre das danças nupciais. Vê minhas plumas cardeais em todo o meu esplendor. Sou eu nem mais a suplicar o teu amor. É a dança mais pungente, mão atrás e outra à frente. Valsa de um homem carente, mão atrás e outra à frente. Valsa de um homem carente. Mais pungente, mão atrás e outra à frente. Valsa de um homem carente, mão atrás e outra à frente. Valsa de um homem carente. Valsa de um homem carente. Valsa de um homem carente. Um Jorge Palma, que acabamos de ouvir. A seguir, uma música que eu vou enviar ali para os lados de Vila Nova da Barquinha, em Portugal, para a Maia, que está à escuta, e também para os amigos, o Américo, a Marinela, a Ana e muitos mais. Uma canção do Alentejo. Tão belas, era meia-noite e eu estava a sonhar. Mas que praias tão lindas, tão belas, era meia-noite e eu estava a sonhar. Assentado no barco mais elas, namorando ao fresco do mar. Assentado no barco mais elas, namorando ao fresco do mar. Namorando ao fresco do mar. Quando ia falar ao amor, namorando ao fresco do mar. Quando ia falar ao amor, eu amava e amo ainda. Eram tantas, sem chover encheu o rio. Mas que praias tão lindas, tão belas, era meia-noite e eu estava a sonhar. Mas que praias tão lindas, tão belas, era meia-noite e eu estava a sonhar. Assentado no barco mais elas, namorando ao fresco do mar. Assentado no barco mais elas, namorando ao fresco do mar. Eu procuro, não encontro como tu. És minha chuchu, és minha chuchu. E quando eu te vejo, não há outra como tu. És minha chuchu, és minha chuchu. Sempre que te abraço para te beijar, o teu coração parece palpitar. Sempre que te abraço, o teu respirar dá-me este desejo de me entregar. Só te quero amar. Eu só quero entrar no teu coração. Só te quero amar.

está a me rodear. Gosto de beijar, depois então me mandar. E quando estou rodando e não tenho onde ir, fico até na dúvida com qual eu vou sair. Me chamo Lobo Mal, me chamo Lobo Mal. Eu sou o tal, tal, tal, tal, tal, tal. Me chamo Lobo Mal, me chamo Lobo Mal. Eu sou o tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal. Me chamo Lobo Mal, me chamo Lobo Mal. Eu sou o tal. Com tua graça travessa, perde a cabeça qualquer fadista. Se és companheira de brilho, vem cantar ao desafio, mas está matino. Não dês o passo mal dado, porque o teu charme traçado já traçou o meu destino. Pato fado, Trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha apertou o passo, bater do coração. Pato fado, Trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha apertou o passo, bater do coração. Atira-me uma cantiga de amor que diga coisas do fado. E uma cigana que amava como eu gostava de ser amado. Ao terminar desta guitarra se desfez aquela amada que me prendeu. Triste fado afinal, tu é que faz o mal e quem o paga sou eu. Bate fado, Trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha apertou o passo do bater do coração. Bate fado, Trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha apertou o passo do bater do coração. Bate fado, Trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha apertou o passo do bater do coração. Bate fado, Trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha apertou o passo do bater do coração. Mais uma Trigueirinha, e desta vez interpretada por Tony do Porto. E a seguir, vamos até o Maranhão. Quero ser amado. Neste mundo não existe alguém mais apaixonado. Toda a noite estou aqui, venho ver a minha amada. Por isso todos me chamam o garanhão da madrugada. Sou teu homem, eu sou teu cacho. Sou quem te ama, não me engano. Eu sou teu macho machucado. Estou desconfiado que existe outro alguém. Mas um homem apaixonado não divide o que tem. Eu sou mesmo egoísta e não te troco por nada. Já todos conhecem bem o garanhão da madrugada. Sou teu homem, eu sou teu cacho. Sou quem te ama, não me engano. Eu sou teu macho machucado. Me livre se um dia alguém tira ela de mim. Eu faço o mundo explodir, eu ponho fogo no estupim. Na verdade o que eu não posso é ficar sem namorada. Não posso ficar sozinho, o garanhão da madrugada. Sou teu homem, eu sou teu cacho. Sou quem te ama, não me engana. Eu sou teu macho, machucado de paixão e Se For Agora, interpretado por Bruna. E agora vamos ficar com o João, com o Pedro Brunhosa, que é a fazer o que ainda não foi feito. Talvez estejam a fazer o almoço, não é verdade? Quando os teus olhos me ignoram,

andas a marolhar. Por do sol maravilhoso, tudo isto eu vou lembrar. Moçambique és terra morena, por ti tenho pena, por ti vou chorar. Moçambique és terra morena, por ti tenho pena, por ti vou chorar. Oh Moçambique, é Deus, é Deus. Oh Moçambique, dos sonhos meus. Moçambique és terra morena, por ti tenho pena, por ti vou chorar. Oh Moçambique, é Deus, é Deus. Oh Moçambique, dos sonhos meus. Não sei se fica. Tu sucre, tu miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Então é meio-dia, chegou ao final esta emissão, como já disse, a emissão fora de série de Made in Portugal. Foi um prazer estar aqui na vossa companhia e quando houver outra ocasião que eu esteja por aqui, que esteja disponível, não hesitarei, sempre bom aqui estar na vossa presença. Só que o telefone hoje, uma desculpa, mas eu não posso estar a ouvir o telefone e com o casco nas orelhas e a escolher as músicas. Um bom fim de semana a todos e até uma próxima ocasião. Banque BCP. Dis-moi, comment t'as fait pour financer tes études ? J'ai demandé à la banque BCP. Ils m'ont hyper bien accompagné. C'est vrai ? Ah ouais. Non mais tu préfères emprunter de l'argent à ta banque ou tout miser sur la pétanque ? T'as raison. Je vais voir sur banquebcp.fr et contacter ton conseiller. Il va sûrement pouvoir m'aider à financer mes études. Banque BCP. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.